O pássaro de fogo. O pássaro de fogo. Siqueirão. DJ Siqueira, no comando do seu Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Que cheiro é esse? Este cheiro eu conheço. Isso não é pólvora. Estou sentindo cheiro de saudade no ar. É Siqueirão. Avisem a todos que finalmente o Capitão Barba Negra chegou no Siqueirão. Onde está o DJ Siqueira? Estou aqui, Capitão Barba Negra. Então é você que toca só daquelas que dão sede? Daquelas que dão sede, alisa o cara, meu irmão. Sei. Diga para o Capitão Barba Negra Siqueira, qual é o plano para hoje? O plano para hoje é fazer muita onda na Super! Chegou a hora de mostrar por que o Pássaro Fênix é a referência das aparelhagens da saudade no Pará. Prepare a artilharia pesada da saudade, vamos detonar. Assuma o canhão principal, acenda o pavio, Siqueira. É assim! Mais pólvora, Siqueira! Saudade. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Bora, Nelson. DJ Nelson lá do Bengui. Ele e seu filhão por aqui, obrigado, viu? Bora, Nelson. É assim, ó. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. E não? Não me queira mal. Tá aí, Mesquita. Lá da Holanda, hein? Hoje recordando. Eu saí com você para lhe falar de amor. E quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, e disse apenas com um olhar. Minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. E não, me queira mal. Saudade na moral. Siqueirão, meu irmão. A Supa. Pra recordar, vai. Siqueirão, Pássaro Fênix. Aí o Rodrigo e o seu grande amor. Meus olhos, meu grande amor, vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Chega junto. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. me abrace e me aperte, sorrindo pra mim e dizendo assim: e eu? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Faça de mim o que você quiser. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Aparelhagem Siqueirão, por onde passa, com certeza a gente vai sempre conquistando cavalgar. O público que gosta realmente de dançar, de recordar, hein? Pela noite adentro, sempre. Hoje aqui na volta na Supa. Todo mundo de boa recordando aí, ó. Em gotas coloridas corre o suor do seu rosto. Delírio então, DJ Siqueira. Começo a gritar. Eu te amo, DJ Siqueira. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Abração carinhoso aí aos Unidos pelo Siqueirão. Meu maninho tio, para minha cunhada Noêmia. Com certeza por aqui hoje. Dona Alvina, mamãe da Noêmia. Aí, Paulinho também. Nossa, muito obrigado, viu? A Mariana e o Rodrigo aí, olha. Eu te amo. Bora recordar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Só as pedras, meu irmão. Meu amigo André Santos. Cara que dá valor na saudade original, meu irmão. Olha só. Te quero. Te quero. Poxa vida, como eu te quero. Ora bolas. Alô, Aleixo. Ora bolas, como eu te adoro. Vanessa Kelly. Beijão carinhoso, casal romântico do Siqueirão, hein? Te quero, te adoro, meu amor. DJ Siqueira. Coisinha linda. Linda, linda, linda. Venha me trazer o seu carinho. Quero te abraçar devagarinho. Te quero, te adoro, meu amor. Empresária média. Pensa para o seu papai. Ora, média. Assim, ó. Deixa você sair comigo pra passear. Empresária Mary também, a Carmen, recordando o tempo das guerreiras. Tu é doido. Então depois vamos namorar. É a volta que faz o anzol, hein? Alô, amorzinho! Me trazer o seu carinho. Siqueirão. Quero te abraçar devagarinho. Te quero. Os amigos da bola estão aí invictos no festival esportivo aqui na, aqui na Supa, viu? Valeu. E a pula livre nunca vai te fazer mal. E se na volta recordar assim, vai. tempo de aranha. Segundo dia sem você, sair com alguém. Cadê o Jackson? Sem você, ninguém pra impregnar. A hora que cheguei, ninguém ia perguntar com quem eu falei. Oi, e no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Nem lembrava de você. No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Minha vida, eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Bora, meu chiqueirão! Anderson Sopitel, bora, Anderson! Quase morro de saudade, de vontade de voltar pra você. Oi! Uou, uou, não fico nem um dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Não preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Bora recordar, meu irmão. Bora recordar, meu irmão. Não fico nem um dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. Aí o Ricardo Pinto. Se você me... Lá de Barcarena, bora, Ricardo. Eu preciso de você. Toda a galera do Mar Doce. Errado. Hoje aqui no Siqueirão, hein? Agora eu já sei, não posso viver sem você. Mais uma! O sucesso é consequência de quem tem a competência de fazê-lo. Da Rally DJ Siqueira. Entendeu essa avenida? Te liga, viu? Segue o baile. Vai! Palavras não são provas de amor. Foi tudo que eu vi de você. Tô escutando, Amélia. Naquele momento em que me deixou, viver desse jeito não me convém. Fiquei desprezado na solidão de rocha. Jamais consegui ser feliz. De tudo só resta lembrança. Olha a tristeza. Tristeza e... Aonde? Em meu coração. De tudo só resta lembrança. Tristeza e dor em meu coração. Olha, Siqueirão! Venha ver como tudo em mim mudou. Do que eu fui, nada mais eu sou. Você pode voltar. A Amélia voltou. Só aqui eu não vou conseguir viver. Sua ausência me faz sofrer. Vivo a te esperar. E olha o que eu fiz. Eu fiz assim, olha. Escrevi seu nome em cada muro que avistei. E aí? E além do nome, uma frase de amor. Escrevi a sofrer. Vai. Com certeza, quando você ler, vai compreender que eu te amo. Que sou doido por você. Chegará uma aparelhagem que chega. Com certeza sempre produzindo alegria, diversão. Sempre tocando a saudade original. Alô, André Santos. Fiquei desprezado na solidão. Vem-te embora. Jamais consegui ser feliz. De tudo só resta lembrança. Tristeza e dor em meu coração. Fala, Carlos Alberto. De tudo só resta lembrança. É o Diógenes. Tristeza e dor. É o Dudu Nobre. Em meu coração. Fala, Dudu Nobre. Venha ver como tudo em mim mudou. Do que eu fui, nada mais eu sou. Você pode voltar. Amigo Andrada, vai envenenada. Só aqui. Lá de coração. Eu não vou conseguir. Ele é Fernando, obrigado, meu irmão. Sua ausência me faz sofrer. E vou te esperar. Siqueirão. Escrevi seu nome em cada muro que há. quem chegou! Os padalados da saudade do Siqueirão, hein? Alô, Evander! Alô, Lady, Lady, Lady! Você leva e compre que eu te amo e sou doido por você. Eu te amo e sou doido por você. Mais uma pra recordar, vai. Petrão, isso é pra você que não tem coragem de se declarar. Escuta essa música aí, vai. Hoje eu estou decidido e vou ter que falar. E não, não vou deixar pra depois e me arrepender. É assim, ó! O que sinto, mulher, é tão lindo. Não pensei que amar fosse assim. Esta noite eu confesso pra ela todo o amor que está dentro de mim. E ela, cara? Ela é a garota dos meus sonhos. É doido. Não vou perdê-la pra ninguém. Tenho guardado todo o meu amor pra ela. O que mais quero é o seu amor também. Ela é a garota dos meus sonhos. Não vou vendê-la pra ninguém. Tenho guardado todo o meu amor pra ela. O que mais quero é o seu amor também. E quando? Quando ela passa em minha rua, tudo fica alegre e mais bonito. Pode crer. Vejo até o sol brilhando mais. E o céu? O céu mais azul no infinito. E hoje? E hoje decidi dizer pra ela que ela já é minha sem saber. Olha a festa! Espero até a festa acabar, mas o que sinto por ela vou dizer. Te declara, negão! Ela é a garota dos meus sonhos. Não vou perdê-la pra ninguém. Tenho guardado todo o meu amor pra ela. O que mais quero é o seu amor também. É assim! Ela é a garota dos meus sonhos. Não vou perdê-la pra ninguém. Tenho guardado todo o meu amor pra ela. O que mais quero é o seu amor também. Passar o Fênix. Eita, saudade, saudade legal. Quando a saudade aperta, segue o baile. Eu vou correndo te ver, pois não suporto essa distância. Bora Lencho, bora Kelly, bora recordar. Que me separa de você. Tudo que eu faço na vida. Toda a família Alex Son, é que tem o meu respeito, que tem o meu carinho, viu? Em você. O DJ Danilo também. Roda Alberto. Oh, nossa, muito obrigado, viu? Tá bem, o Silvio. Toda a família Alex Son. E eu não consigo mais te esquecer. Siqueirão. India, India, como é bom amar você. Olha! India, nasci de só você pode me entender. Impregnadas. As impregnadas chegando agora, hein? India, junto com a explosão, família explosão. Viver. Chega junto! India, nasci de eu só quero amar você. Alô, DJs. Alô, DJ amigos da bola. Já aqui na chuva. Quando a saudade aperta, eu vou correndo te ver. Qual foi, Gagué? Pois não suporto essa distância. que me separa de você. Tudo que eu faço na vida é só pensar em você, que já não me sai da lembrança, e eu não consigo mais te esquecer. Um dia, um dia, como é bom amar você. Um dia nasci e digo, só você pode me entender. Saudade gostosa, Siqueirão, a chuva. Vamos lá. Assim, ó. Nem bem liguei o rádio, então tocou uma canção que o tempo em algum lugar. Já abraçando também com carinho aí toda a equipe aí do Márcio Som, que deram o pontapé inicial e com certeza estão no apoio aí, né, cara? De repente dá um bug aqui no Siqueirão, aí a galera do Márcio Som tá no apoio, viu? Obrigado aí ao DJ Carequinha. Tamo juntos, meu irmão. Valeu! E aí? E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração, como na letra da canção. Fechei os olhos esperando pelo fim, e de repente ouvi você chamar por mim. E aí? Sonhos não são sonhos se você momentos de amor, momentos de amor. Alô, produção, trabalhar com uma imagem mais clara no telão, por favor, tá? Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração, como na letra da canção. Fechei os olhos esperando pelo fim, e de repente ouvi você chamar por mim. Sonhos não são sonhos. Amigo Zaquinha, Zaquinha aí do Rasga Baralho. Alô, Zaquinha. Momentos de amor, momentos de amor. E a gente recordando, hein? Não quero que você volte por pena. Deixa eu levar o farelo logo, meu irmão. Deixe eu morrer com a morte, tudo se acaba. Vem embora. Eu tentei ser feliz com você, mas tudo teve fim. Você se foi e foi bom o final para mim. Você se foi e foi bom o final para mim. Eu não quero que você volte por mim. Alô, Marquinho! E o Marquinho aí do... aí dos Maletas. Ninguém vai. E do Maletas Rock, né? Toda a galera aí sem futuro. Hoje no Siqueirão, meu irmão. Mas tudo teve fim. Você se foi e foi bom o final para mim. Você se foi e foi bom o final para mim. Quero ver! Não vou mentir. por amor, não precisa voltar. Vem embora! Eu estou morrendo, a saudade é tão grande por esta ferida que não tem mais fim. Mas por favor, meu irmão, o cara que sabe dançar, não volte pra... Essa é pra ideia, meu irmão. Olha o caqueado! Brecão! Não vou mentir, eu te amo, eu te quero, eu te gosto, eu te espero com todo o tempo. Mas por favor, se não for por amor, não precisa voltar. Bora, Gito! Eu estou morrendo, a saudade é tão grande. Amigo Anderson Sopitel, valeu, meu irmão. Não tem mais. Vai! Mas por favor, se não for por amor, não volte pra. E a gente recordando. Mas por... Pássaro Fênix Siqueirão, The Best. Nosso amigo Tino da 3 de Maio, tá curtindo a Supa. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? E aí? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. Amiga Jô, com certeza aí. Última vez que briga. Cadê de Carlos aí também, tá? Me deixou. Vingadoras e Vingadores, hoje na Suba, hoje com o Siqueirão, valeu! Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanta Deus lá em casa pra você voltar. Bora, Delário! Se demorasse um pouco mais, os perseguidores, eu iria te... Eles estão aqui, ó! Não podemos viver separados como sol e lua. Siqueirão! Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Tira na minha cabeça, feito um carrossel. Você mora no meu coração, amiga de Elson. Aluguel. Fala, Nelson! Gira na minha cabeça, feito um carrossel. O pássaro, Siqueirão. Tem que respeitar. Bora, Supa. Diga, meu bem, porque a gente briga tanto. Amiga Silza! Juntamente com a Lady, Lady, hein? Alô, Silza. Você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo em prantos. Olha, apareceu um louro prestação lá de Coraci, viu? Diz aí que eu nunca vi, meu irmão. Mas hoje ele tá aqui no Siqueirão. Com certeza. E lembrou o nosso amigo Loro Prestação do Siqueirão, viu? Esse é lá de Coraci. Ele tá com a sua primeira dama Kelly aí, olha. Alô, Alex. Cuidado. Não podemos viver separados como sol e lua. E aí? Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Gira na minha cabeça feito um carrossel. Pra recordar, hein? Pra cima! Alô, minhas impregnadas do Siqueirão! Vai! Eu conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. Olha só! No segundo vi que estava apaixonada, não podia. Olha quem chegou! Eu queria ser a sua namorada. Amiga Lourinha, saudade! Aí dos Unidos pelo Siqueirão! Ela que com certeza é a nossa parceira lá da UPA! Lá de Cui! Valeu, Lourinha! Dá meia hora de. Comigo, o meu coração é. impregnadas. Alô, Valquíria! Alô, bonequinha! Alô, minhas impregnadas do Siqueirão! Essas sim, são as consideradas. E aí? Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa. Aí o Paulinho, saudade. E o seu amor, Bruna? De boa. Ontem pra mamãe eu até caguejei. Hora de papo, o meu coração agora está medindo. Dá meia hora de papo, o meu coração agora está medindo. Lady, Lady, Lady, Lady. Fala, Lady. Agora dos badalados. Para, David, não chega, David. E aí? Menina do mar, deitada na areia. Olha só. Até o sol. Quando te vê se incendeia, ou entra na água, deixa doce o mar. E aí? Você deixou tanta paixão em meu olhar. Queria ser o sol pra bronzear seu corpo. Meu irmão! Ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés. Ver esse sorriso aqui nos lábios meus. Olha minha boca com os beijos seus. Pense na sua canção. Estou enfeitiçado pelo seu encanto. Pedaço de pecado que eu desejo tanto. Qual é a tese aí, meu irmão? Mergulha no meu coração. Égua da morena, meu irmão. Morena. Égua da morena. Sereia. Sinto é maior. Alô, badalados da saudade. Alô, badalados do Siqueirão. O esquadrão que chega pra curtir no Pássaro de Fogo. E aí? Eu vivo sonhando que estou te amando. Aonde? Na areia. Fala que eu não quero nem saber. Fala, bebê. Bora gastar, bora endoidar. Queria ser o sol pra bronzear seu corpo. Ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés. Ter esse sorriso aqui nos lábios meus. Olha minha boca. Quem é esse estranho no ninho aí, Agido? Me ensina. É o Bito, é? Canção. Tá vindo, né? E o Vavum? Passado pelo seu encanto. Pedaço de pecado que eu desejo tanto. Família Alex e Som. Meu coração. Fala, Danilo. E de Adalberto também, hein? Morena. Oi. Sereia. O amor que eu sinto é maior que a maré cheia. Alô, Alisson. Morena. Alô, Tainara. Sereia. Eu vivo sonhando. Vamos lá, senhor! Morena. Essa vai do Agido pra bonequinha. Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Os dois. Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Bora beber! Chefe, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. Bora, mulher aranha! Às vezes eu fico invocado. Por quê? Ela pede mais do que eu. Tu é doido? E eu sou um dos papudinhos. papos de mim, ela é todas, ela me deu. E eu sou rei dos papudins, papudim, ela é, bebe mais do que eu. E eu sou rei dos papudins, papudim, ela é, todas ela bebeu. E eu sou rei dos papudins, papudim, ela é, bebe mais do que eu. Papudim, assim que ela é, ah, eu amo essa mulher. Papudim, assim que ela é. Olha, meu irmão, quem tá aí? Porruda! Alô, Max, tu ama ela? Mas eu amo essa mulher. Lani Silva! A polêmica do Face, das Vingadoras e dos Vingadores. Beijão pra você, Lani. Seja bem-vinda, tá bom? E aí? Diego! E aí, meu irmão? Ela pede mais do que eu. E eu sou dos papudins, papudim, ela é, todas ela me deu. E eu sou rei dos papudins, papudim, ela é, bebe mais do que eu. E eu sou dos papudins, papudim, ela é, todas ela me deu. E eu sou rei dos papudins, papudim, ela é, bebe mais do que eu. Muita onda, hein? Ela é a onda. É assim, ó. Vai inundar de uma vez meu coração. Siqueirão. Ela tem a chave do prazer nas mãos. Eu vou me afogar no seu amor. Ela é o vento. É o furacão que vem me derrubar. Ele é Jorge Luiz e também o Alan, ela, lá do Virtual Saudade, lá de Macapá, meu irmão. Eles não valoram. Eu sou o sol. Jorge Luiz hoje aniversariando, comemorando mais um ano de vida. Vem comemorar no Siqueirão, meu irmão. Parabéns pra você, Jorge Luiz. Valeu. Sou seu objeto de prazer. E aí? Ela é tu. É a senhora. Siqueirão. Vai, vai. Hey DJ, olha só. Maia. Canta de uma de Wicked. Ela é a onda que vai inundar de uma vez meu coração. A chave do prazer nas mãos. E eu vou me afogar no seu amor. Ela é o vento. É o furacão que vem me derrubar. Entre suas pernas vou me aprisionar. Ela é o início e o final. Fala, Valdinho, não chega, Valdinho. Fala, Valdinho. Gira em torno dela sem saber. Bora, safadão. Que sou seu objeto de prazer. Ela é Pássaro Fênix Siqueirão. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. E aí? Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. E ela nada de gozar. E era de dia. Pense numa média. Era de noite, essa menina só queria jerecar. É doido. E não me deixava mais dormir. A mulher que escraviza na cama de areia. Queria jerecar. É assim, ó. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Nosso grande amigo Genivaldo, o homem da G3 Fotos, também tá por aqui com a gente. Bora, Genivaldo! Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. DJ Siqueira. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. É assim, ó. Olha com a tua onda de bater no peito e dizer que é moça. Essa onda não cola mais, viu? Não vem aplicar, meu irmão. Bora pegar a BR, bora fazer o love. Assim, ó. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Amor, vamos nos encontrar pra lá do entroncamento. Em uma passarela da BR-316. E aí? Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. DJ Siqueira. Libera, libera pra mim. Para o Delário. Libera que eu tô aqui. Delário dos perseguidores. Libera, libera pra mim. Para o Delário. Libera que eu tô aqui. Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Libera logo. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. A equipe Castanheira já na área, meu irmão. Quero. Olha só. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Tony Edson. Só mais essa, tá bom? Cima! Olha só, gente, os copos da Night. Pra você que tá bebendo cerveja na boca da lata, chega junto! Os copos da Night aí do Siqueirão, tem do Rema, tem do Paysandu. E já tá circulando aí na mão do Paulinho aí no salão, viu? Pode pegar seu copo da Night. Vamos chegar aqui atrás do pássaro, viu? Chega junto! Coloca meu maninho Tchúbara. Minha cunhada Noemi aí, olha. É assim, ó! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela tá me filmando. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Eu também acho. Tá afim de 12. De 14. De 18. Ela ainda falou pra mim, Siqueira. De amor. Quanto mais milho, mais pipoca. Tem um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. Vem te embora! É bom que ela dá o papo na real, meu irmão. É igual mais de outras sonsas. É muita onda. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega assim que lambada. tá ao meu lado, não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Quando lhe falar de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de paz. Paz, tudo que nós queremos hoje é dizer muito obrigado a esse público. E hoje, Superlota Supa, a reabertura! Com certeza, para nós é motivo de alegria, de felicidade, nós abrirmos mais uma casa de show para a alegria do povão. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Agora o trio tá formado no Siqueirão. DJs Siqueira, Valdinho e o garoto DJ David. David. Se já de manhã, se faz que amanhã vim, quando veio, eu faço com carência, mãe. Se já de manhã, se faz que amanhã vim, mãe, salada, eu caço com a fé, mãe. Caqueado. Come nada, se for caloqueto. Come nada, se minha, minha. Olha, meu irmão, quem chegou. Come nada, se pra cada um. Casal maravilhoso! Naldo e Bia! Sejam bem-vindos, tá bom? Vai! Aí o capim do Tenoné! Tá de boa no Siqueirão, obrigado. Vamos lá. Nosso amigo Carlinho, da oficina do Carlinhos, e a patroa Shirley, chegando junto. Melhor tirar risco de Belém. Nossa amiga Cláudia, seguidora, hein? Cadê o Wagner? Cadê a moto? Fala, Delário. Alexandre da Marinha do Brasil. Cadê a Jaqueline daí, né? Bora, Jaqueline. Sapadões hoje em peso por aqui, viu? Família Caixa Baixa também chegando junto. Bora, Léo. Bora, Alexandre. Vai. Olha o Santa Cruz, meu irmão. Homem do Tenoné. O cara rouba no Jurunas e corre pro Tenoné, meu irmão. Tu é doido. Aqui, empresário Fábio, meu irmão. Empresário Fábio e a patroa Lidiane. Quero dar uma forra hoje, né, meu irmão? Mas é assim mesmo. Quero curtir um pouquinho. Quero se divertir um pouquinho no Siqueirão. E eles dão valor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai Olha, chupa! Siqueirão. Amigo Hulk, ele e a Vânia, os descolados. Chegamos juntos. Oi. Vai. Pois é, né, cara? Aniversário da França aí. Aí dos apaixonados do Siqueirão. Chapadões hoje em peso vieram comemorar o aniversário da França hoje, viu? Com certeza. Rogério e a França aí, olha. Aí fizeram um convite especial ao empresário Fábio e a Lidiane. Aí eles rasgaram só uma página da Bíblia hoje, viu? Vem embora. Vem embora. Siqueirão. Caqueado? Toda a família explosão do Siqueirão. Alagito! Mauro Risadinha chegando agora, hein? Alô, Mauro! Mauro Risadinha, considerado do Siqueira, toda a galera da Terra Firme, nosso muito obrigado. Ele e o Zorro, olha só. Bora esquentar, bora esquentar, bora esquentar, bora esquentar. Família Explosão, o Agido, também o Chorão, o Bito e o Cabeludo. Cala o Cabeludo. Bora, Cabeludo. La que bailaba con Toño, le dicen narigemoño. La que iba con Fortunato, le dicen cara de gato. La que andaba con Ramón, le dicen cara de camión. La que andaba con Miguel, le dicen José Panel. La que andaba con Angulo, le dicen cara de cu. Culebra cascabel, culebra cascabel, culebra cascabel, culebra cascabel. Amiga Carmen, a mulher aranha, eternamente a nossa mulher aranha, hein? Tá aqui comigo, beijão carinhoso, tá bom? A Yara Célia também, um louro prestação, hoje aqui no Siqueirão. Josefina, eu sou um baile quando já vivi em la tierra, e agora vengo a contarle la historia de las parejas. Josefina, eu sou um baile quando já vivi em la tierra. Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas. Toditas tenían apodo, miren qué casualidad. La que bailaba con Polo le dicen patagamba. La que bailaba con Juan le dicen boquete. de rato. La que bailaba con Nacho, le dicen cara de macho. La que bailaba con Toño, le dicen nariz demonio. La que iba con Fortunato, le dicen cara de gato. La que andaba con Ramón, le dicen cara de camión. La que andaba con Miguel, le dicen boca de panel. La que andaba con Angulo, le dicen cara de cu. Culebra cascabel, culebra cascabel, culebra cascabel, culebra cascabel, culebra cascabel. Todo mundo de boa no Siqueirão. E eu vou fazer só uma pergunta. Quem já sofreu pelo amor de uma mulher? Levanta a mão pra mim aí, vai. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Caiu na noite, uma boate aqui na zona sul. Com a dor do amor, amor. Eu acho que vocês não entenderam a pergunta. Qual foi o homem que já sofreu pelo amor de uma mulher? Levanta a mão aí. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Caiu na noite, uma boate aqui na zona sul. Olha a dor do amor. Boa dor do amor. Pegou do amor e a gente nunca fui do ganhador desse mal de amor na boa de azul. É muita sofrência, meu irmão. Alanzinho, simplesmente romântico. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pense aí num casalzão, oh, oh, oh. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o casal raiz é. Quem ama só na festa, meu irmão. Quando chega em casa, sabe esses casal é muito fight. Que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. Nosso amigo Ronaldo, ele e a Cris, os amigos do Bar São Gelado do Cordeiro, viu? Chega no jogo, hein? Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pense aí num casalzão, oh, oh, oh. A gente não liga pro que o... O Alex Aquele, o casal apaixonado briga, também chique, e também romântico. É tudo misturado aí, meu irmão. Que bloqueio para seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama... Aí o Sérgio e a patroa. Me xingue sim. Patroa Helena aí, olha. Sabe esses casas Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xingue sempre volta. Sabe esses casas Nutella. Manda 007. Vamos lá, senhor. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, não precisa pagar. Pego sua toalha. Amigo Spock da minha Julie. Banhou. Casal raiz aqui do Siqueirão, meu irmão. Olha só! Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando? Quando for beijar alguém. Vai! Testa esse beijo em mim. Alô, barbudo! Antes de amar meu bem. Amigo Barbudo, juntamente com Ronaldo e a Cris. Esse amor aí do Bar Só Gelado, obrigado! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de eu amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Banda 007. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, esse amor em mim. Chegarão fazendo gostoso assim, ó. Minha amiga Lourinha, lá da UPA do Icuí e dos Unidos pelo Siqueirão, viu? Ela dá valor. Alô, Lourinha. É assim, ó. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu... Parabéns pra Franci, aí no casal apaixonado, Franci e Rogério, aí dos Safadões. Tenho medo da dor, chorar, chorar não vou. Alô, seu Vitor! Nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Siqueirão, Pássaro Fênix. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Dúvidas de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês. Em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Amor, oh, oh, oh, prova de amor. Amigo Delara aí dos perseguidores, hoje tá de boa aqui na Suba, na volta da Suba. Nossa, muito obrigado, meu irmão. Banda 007. Alô, Rafael aí do som Magnetro. É assim, ó. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Rapaz, o Evandro e também a Cris. Nem morrer de amor. Os nossos seguidores, família Caixa Baixa aí. Chorar não vou. Alô, seu Vitor. Nem morrer de amor. Vem-te embora. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Seu vindo numa vila, desejo. Seu vindo numa vila pra apanhar laranja, meu irmão. Paixão, me aperta. Aí o cara perguntou se ainda trepava. Na escola eu... Ele falou que não, mas ele chupa. Dividir, gramática e geografia em inglês em todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Banda 007. Eita, que essa marcou! Pra você que acordou com saudade de alguém hoje, assim, ó. Olha, eu sentado aqui. Começo a lembrar dos nossos momentos. Isso me faz chorar. Bateu saudade de você. E hoje estou tão longe de você. Fico ansioso, triste, querendo ligar pra matar a saudade. saudade, quero te encontrar. Fala pra quê? Pra essa minha dor se acabar. Amor, eu vim pra dizer que ainda amo você. E a distância aperta o meu peito. Fala pra mim, vai! Na época. E os DJs Siqueira e Wagner vão tocar. Essa marcou. O pássaro de fogo da saudade. A nossa história hoje vai recomeçar. Eu quero te encontrar no Siqueira. E os DJs Passarou! A nossa história hoje vai começar. Siqueirão. Ninguém Siqueira, no comando do seu Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Saudade. Saudade. Saudade.